meninos da tropa. Ainda bem, eu tava só brincando, sabia que ia voltar. Eu tava me testando, mas já pude parar. Ninguém ia ser tão forte, para de brincar com a sorte. Vem cá, vou preparar um jantarzinho que cê gosta. Mas antes quero um beijo, deixa aqui eu tranco a porta. A cama bagunçada e seu corpo me esquentando. Parece que eu tô sonhando. Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando ele de amor. Eu tava te abraçando apertado. Oh, que saudade de você aqui do lado. Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando ele de amor. Eu tava te abraçando apertado. Oh, despertador, porque deixei você ligado. Se eu dormir, será que ele volta pros meus braços? Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso e Franquito Produções. Ainda bem, eu tava só brincando, sabia que ia voltar. Eu tava me testando, mas já pude parar. Ninguém ia ser tão forte, para de brincar com a sorte. Vem cá, vou preparar um jantarzinho que cê gosta. Mas antes quero um beijo, deixa aqui eu tranco a porta. A cama bagunçada e seu corpo me esquentando. Parece que eu tô sonhando. Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando ele de amor. Eu tava te abraçando apertado. Oh, que saudade de você aqui do lado. Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando ele de amor. Porque deixei você ligado. Se eu dormir, será que ele volta pros meus braços? Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando ele de amor.